Oeste Rondônia, do Instituto Federal de Rondônia. O CA, de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Paraná, o campus de Curitiba. E Nova Azul, Universidade Federal de Rondonópolis. CEAGRES, que é o Centro Acadêmico de Agronomia do Instituto Federal do Paraná. O CA, de Medicina Veterinária da UCF de Chapecó. Centro Acadêmico de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Concórdia. Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade da Fronteira Sul, do campus Realeza, no Paraná. Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal do Tocantins. Centro Acadêmico de Zootecnia do Alto Uruguai. O Grupo PET de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Fronteira Sul, no campus Realeza, no Paraná. A Zootecnia da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Sinop. O Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Horizonte. O Centro Acadêmico de Agronomia do Instituto Federal de Concórdia. O Centro Acadêmico de Zootecnia da Universidade Federal de Curitiba. Perdão, Universidade Federal do Paraná, no campus de Curitiba. E, além disso, agradecemos também a todos que ajudaram a compartilhar e divulgar o evento em suas redes sociais particulares. Por tudo isso que já mencionamos e comentamos há pouco, gostaria de agradecer a todos que se inscreveram. Como já foi bem salientado, aos 1.203 inscritos que estão compondo esse evento magnífico. E também saliento que o intuito desse evento é de trazer conhecimento e argumentos técnicos para que possamos sempre estar preparados para o mercado de trabalho e que, de alguma forma, possamos cooperar com a sociedade de forma positiva. Eu desejo a vocês um excelente evento, que vocês possam tirar o proveito de tudo. E, com isso, eu declaro aberta a 17ª Semana da Zootecnia. Bom, nós vamos dar início, então, às palestras, logo a seguir. Só um minuto, pessoal. Nós aguardando aí a entrada do palestrante de hoje. Só um minuto. Acho que aqui, muito bem. Tá me ouvindo? Professor, boa noite. Nos aguardando enquanto o professor se prepara. Professor, está me ouvindo? Deixa eu... Boa noite, professor. Tudo bom? Professor, acho que o senhor está sem áudio. Vamos tentando liberar o áudio aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, acho que o senhor está sem áudio. Não escuto, professor. Infelizmente, acho que o áudio do senhor está cortando. Talvez habilitar o microfone. Infelizmente, não estou conseguindo ouvir. Pessoal, aguardem só alguns instantes, logo conseguiremos dar a volta em cima desse probleminha. Opa. Opa, professor, acho que agora deu sinal o microfone do senhor. Alô. Desculpa. Opa, que maravilha, agora foi. Perfeito, que bom. Show de bola. Professor, seja bem-vindo ao nosso evento. Fico muito feliz com a presença do senhor. É um evento formado e forjado apenas por acadêmicos. Tivemos auxílios de muitas pessoas, professores. Não escuto, professor, infelizmente acho que o áudio do senhor está cortando. Diretores, enfim. Diversos componentes de um campo universitário. É uma honra ter o senhor aqui. Se o senhor gostaria de se apresentar, eu vou falar um pouco mais sobre o currículo do senhor para dar uma breve introdução, mas se o senhor quiser dar uma boa noite para o pessoal e fica à vontade. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu que agradeço, né, essa imensa oportunidade. Aguardem só alguns instantes. Em cima desse probleminha. Está dando retorno. Só, vocês me ouvem? Sim. Então, vamos. Professor, acho que agora deu sinal no microfone do senhor. Tá. Alô. Opa, que maravilha, agora foi. Então tá, vamos. Continuar aqui, né? Sempre tecnologia, às vezes dá. Professor, seja bem-vindo ao nosso evento. Um problema. Fico muito feliz com a presença do senhor. Então, vou me apresentar. Eu sou Paulo Campos. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Viçosa. É um imenso prazer estar aqui com vocês. A gente. Que planejou no evento ele fosse realizado de forma presencial, mas aí a gente sabe que não é possível, né? Principalmente devido a esse período de Covid que nós estamos. Então, eu agradeço aí imensamente pelo convite. E é uma pena, né? Que não estou aí perto para poder visualizar todo mundo aí, de estar mais perto de vocês. Mas não faltarão oportunidades de estar junto aí na UDESC. Jamais, professor. O importante é a gente se esforçar sempre para conseguir trazer conhecimento para todos os acadêmicos, né? E o professor, assim de primeira, não negou de nos ajudar aí nessa transmissão, que tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Opa, que maravilha. Bom, hoje a nossa palestra será proferida pelo professor Paulo Campos. Como está aí, o tema da palestra dele será estresse por calor na produção animal, prejuízos ou oportunidades. Como o professor Paulo deu uma pequena introdução, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, em 2009, mestrado em bioclimatologia e nutrição de monogástricos pela Universidade Federal de Viçosa em 2011, com período sanduíche no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica na França. Doutorado em bioclimatologia e produção de suínos pelo Agrocampus Oeste, Instituto Superior de Ciências Agronômicas, Agroalimentares, Horticulturais e Paisagens, na França também, em 2014, foi um doutorado pleno no exterior. Foi professor na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri entre o período de 2015 e 2017. Atualmente, é professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, onde atua na área de suinocultura, com ênfase na fisiologia e metabolismo de suínos, requerimentos nutricionais, interação genótipo-ambiente e desafios sanitários. Bom, deixa eu só ver aqui, professor. Será estresse por calor na produção animal, prejuízos ou oportunidades? Como o professor Paulo... O professor está com o YouTube aberto? Professor, me ouve? Oi. Acho que o senhor está com o YouTube aberto, aí ele dá a microfonia. Acontece. Ah, perfeito. Pessoal, todos me escutam agora, bem ou não? Acho que sim, né? Acho que agora vai. Tá show de bola agora. Três pessoas falando. Ah, perfeito, então. Então, já posso iniciar aqui com a palestra? Com certeza, professor. Você fique muito à vontade. Estamos ansiosos. Então, vamos lá. Coloquei a palestra aqui, vocês já conseguem visualizar? Como é que tá? Aqui para mim eu tô vendo normal, professor, tá show de bola aqui. Perfeito. Bom, então vamos lá mais uma vez. Boa noite, pessoal. Eu tomei a liberdade aí, né, de mudar um pouquinho o título da palestra, coloquei COVID-19 e estresse por calor, prejuízos versus oportunidades na produção animal, porque, logicamente, eu não poderia deixar de abordar esse assunto aqui com vocês hoje. Queria ressaltar aí, né, o meu abraço, né, a todos vocês, espero que todos estejam muito bem, apesar dessa situação, e como disse ali antes do período que nós estávamos com a microfonia, o que nós temos é uma nova realidade. Queria estar aí em Chapecó, conhecendo todo mundo, mas não é possível tomar aquele café, talvez aí na pausa do evento, mas a gente vai se adaptar. Bom, então quando a gente... A produção animal é sempre olhar uma perspectiva tanto de pode ter aquilo ali de prejuízo, mas também quais são as oportunidades que nós devemos retirar daquilo ali que nos é imposto. Então, todo mundo, né, às vezes fala hoje, trabalhando em home office, né, o que está acontecendo. Então, quando fala-se em quais seriam as oportunidades? Talvez aí um prejuízo, né, quando eu falo na vida pessoal, que no caso eu tenho uma filha de 4 anos, então, com certeza, né, as minhas atividades, elas não estão na mesma rotina, como se eu tivesse no dia a dia, mas como uma oportunidade, provavelmente, né, estar no pessoal, de estar junto ali com a família e me propiciando esse crescimento. Ao mesmo tempo também, quando a gente percebe que, por um lado, elas podem ter trazido prejuízo econômico, prejuízo pessoal para algumas pessoas, nós temos aí algumas empresas que tiveram, né, um prejuízo associado a, como por exemplo, o caso de algumas locadoras de veículos que retornaram. Nós temos também alguns trabalhadores que já estão em uma condição um pouco difícil nessa situação atual. E também nós temos até pessoas que chegaram a perder o emprego. Por sua vez, se a gente olha outra perspectiva, nós temos outras empresas que estão numa situação completamente contrária. Por exemplo, aí a Netflix, né, ela tem toda essa plataforma de assistir vídeos e não nós a temos com um grande benefício econômico. Nós temos também algumas empresas, como é o caso dessa plataforma que nós estamos utilizando hoje, cuja as ações elas dispararam, tendo em vista que hoje nós temos esse serviço tanto de home office, como algumas reuniões e até a apresentação que está sendo realizada por nós aqui hoje. E também temos, né, até outras que ninguém nunca iria imaginar. Vamos supor que uma pessoa que tinha aqueles carros de sons, que antes mandava aquelas mensagens, talvez isso não é da época, né, de todo mundo, mas hoje eles estão tendo o maior emprego. Haja vista que a gente não pode ter aglomeração, a gente não pode ter as pessoas ali juntas comemorando, então as pessoas passaram a alugar esses carros de novo e aí elas passaram a ser remuneradas por isso. Ou seja, um comércio que antes ele estava um pouco inativo, mas hoje, devido a essa nova situação que nós temos, eles passam a estar em voga novamente e aí ter seu mérito. Então, quando a gente olha toda essa perspectiva que nós temos, essa nossa realidade, e principalmente quando nós associamos com a produção animal, nós temos que a única certeza é a incerteza. Então, o que hoje é desenvolver novas habilidades para uma nova realidade. E isso nada, né, é possível, nós conseguimos isso por meio desse belo exemplo, por exemplo, como da semana acadêmica, né, que nós estamos realizando, nós estamos nos formando, nós estamos aprendendo. Sei que vocês tiveram inúmeros desafios, né, quanto a esse processo. Haja vista que, inicialmente, nós teríamos todos os palestrantes aí em Chapecó e agora vocês já tiveram que reformular todo o modo de realização, e para a gente também, na condição de palestrantes, nós temos essa grande diferença, mas nós vamos adaptando. Para isso, a gente precisa é encarar o desafio. E quando nós extrapolamos isso, né, para a produção animal em si, para o título da palestra, o que nós temos é, hoje, nós temos todo um contexto de mudança climática ao associarmos com a produção animal. E, potencialmente, essas mudanças climáticas e até o aparecimento de algumas doenças, eles serão justamente os maiores desafios que nós iremos enfrentar. Então, aqui, nós temos à esquerda, né, desse gráfico, que vai justamente nos mostra o globo, e aí nós teremos um vídeo que mostra justamente essa alteração da temperatura global com o decorrer dos anos, e à direita, um outro gráfico que também mostra essa diferença de temperatura no hemisfério norte. O que nós temos é, quando a gente observa essa alteração, né, da extremamente evidente que todos os setores de produção, eles terão que se adaptar a esse estresse por calor. E se nós olharmos, né, mais especificamente, nós temos que os 10, eles foram os mais quentes desde 2000. O ano de 2018 foi o ano mais quente desde quando eles iniciaram as medições. Então, fica muito claro quando a gente olha, né, no gráfico que um dos maiores desafios para a produção animal será justamente o estresse por calor. Quando a gente olha, lógico, por um lado, estresse por calor, que todos os países eles estão passando, nós também temos um outro efeito que vai se somar a isso. Por quê? Nós temos que, principalmente, né, os processos aí de produção animal, eles estão se desenvolvendo em países ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. E a maioria desses países, eles estão localizados em regiões de clima tropical e subtropical, que, mais uma vez, nós teremos a incidência das temperaturas elevadas. E, ainda, quando nós olhamos, né, os genótipos dos animais que estão sendo utilizados, nós temos de produção, nós temos que são indivíduos selecionados para maior produtividade. E quando nós falamos de produtividade, nós associamos com produção de calor. Se nós olharmos, por exemplo, aí no caso de suínos, que é principalmente o animal que eu trabalho, né, a espécie que eu dedico mais às minhas pesquisas, nós temos inúmeros acréscimos em produtividade desses indivíduos que, consequentemente, levam a animais que irão produzir mais calor e, ainda, são indivíduos que têm uma maior susceptibilidade aos desafios. Ou seja, apesar do melhoramento genético animal ele ter se preocupado muito com a produtividade dos indivíduos, quando nós olhamos as outras, né, a biologia do animal ou as outras funções biológicas desses indivíduos, elas não acompanharam aquela biologia associada aos aspectos produtivos, seja deposição de carne, seja produção de leite e produção de ovos. Então, nós temos indivíduos com um sistema imune, um sistema circulatório que não acompanhou esse grande desenvolvimento. Então, são indivíduos cada vez mais susceptíveis a desafios ambientais e aí nós temos o estresse por calor. Bom, então, quando a gente olha a associação tanto do aumento da temperatura ambiental devido ao aquecimento global, o desenvolvimento dos sistemas de produção em países de clima quente, ainda indivíduos mais susceptíveis, nós temos que os animais eles serão cada vez mais expostos a condições de estresse por calor, que tem um efeito negativo na produtividade dos indivíduos. Bom, sempre que nós falamos, né, estresse por calor é um termo que está muito em voga, mas aí gera dúvida. O que é estresse por calor? O que significa estresse por calor? Bom, nós temos que os animais, cada indivíduo, a gente pode caracterizar o efeito da temperatura nas respostas termorregulatórias. Então, nós temos aí uma faixa de termoneutralidade e também as faixas tanto de estresse por frio quanto a faixa de estresse por calor. O que isso significa? Será a relação dos animais quando eles se encontram em cada uma delas. Então, partindo aí, quando a gente fala de como o animal ele vai se termorregular nessas faixas, nós temos que a homeotermia do indivíduo ela é mantida por um balanço entre os processos de termogênese, que seria a produção de calor, e os processos de termólise, dissipação de calor. Quando os indivíduos eles estão em uma situação de alta temperatura ambiente, como ele irá responder? Simplesmente diminuindo os processos de produção de calor e aumentando aqueles de dissipação. Bom, quando nós olhamos, então, como os animais eles irão responder a essa temperatura, na faixa de termoneutralidade, o que acontece? Os animais eles conseguem se termorregular por meio de respostas que têm um impacto muito baixo na fisiologia e no metabolismo dos indivíduos. Ora, como que isso acontece? Porque os animais, eles conseguem manter a sua temperatura interna por meio de ajustes comportamentais e de isolamento, cujo impacto no metabolismo dos animais, ele é praticamente mínimo. Bom, mas como isso acontece? Porque a partir dessas respostas, os animais, eles conseguem aumentar a dissipação de calor por meio das respostas que a gente fala, das trocas de calor sensível. Ou seja, por meio da radiação, convecção e condução. Ou seja, suponhamos que o animal ele entra num ambiente que está com uma temperatura alta, ele pode aumentar a sua vasodilatação periférica e, consequentemente, ele terá uma melhor capacidade de dissipar calor para o ambiente. Haja vista que o gradiente de temperatura, né, entre o animal e o ambiente ele aumenta, consequentemente, ele irá dissipar mais calor. E aí, por meio também dos ajustes comportamentais, o que seria? Se o indivíduo ele está em uma condição fria, né, de uma baixa temperatura, ele pode se direcionar para uma região que está com uma temperatura mais elevada ou se instalar, por exemplo, aí como na figura à direita, sob uma fonte, né, de aquecimento, nesse caso de lâmpada incandescente, mas se ele tiver aí já numa temperatura maior de calor, ele pode até se afastar para uma região mais fresca e, consequentemente, por meio, né, desse ajuste de troca sensível, se termorregular melhor. É o caso, por exemplo, que a gente pode ver nesse vídeo aqui, uma vaca que estava em uma condição, né, de alta temperatura ambiental, ela simplesmente, por um ajuste comportamental, ela foi ali, né, para uma manilha de água, né, um bebedouro, e, consequentemente, ela consegue manter melhor a sua termorregulação e dissipar calor para o ambiente. Bom, quando nós falamos, então, da termoneutralidade, haja vista que os animais eles conseguem manter a homeotermia por meio dessas respostas com baixo impacto no metabolismo, nós temos justamente que será a faixa na qual os animais eles irão ter o melhor desempenho. Ou seja, é justamente aí que nós deveremos atuar para que a gente possa garantir o melhor desempenho e rentabilidade do nosso sistema de produção. Bom, quando nós passamos já para a faixa de estresse por calor e estresse por frio, o que acontece? Nessas faixas aí, nós já temos que o animal ele irá ativar respostas de termorregulação que elas possuem um impacto elevado no metabolismo. Haja vista que elas resultarão, se a gente for aí para uma faixa de estresse por frio, elas irão aumentar a produção de calor. Se a gente for para o lado aí do alta temperatura ambiente, elas terão por objetivo diminuir, né, a produção de calor, e todas elas terão um impacto tanto na fisiologia quanto no metabolismo dos animais. Bom, então vamos partir do pressuposto que se o nosso sistema ele está levando ao animal ativar essas respostas de termorregulação que tem um impacto no metabolismo, consequentemente será uma aí das faixas que nós não deveremos atuar. Haja vista que, a partir da ativação dessas respostas, nós teremos aí um impacto negativo nos animais. Ou seja, nós já teremos aí um cofrinho bem vazio, levando a prejuízos no nosso sistema de produção. Perfeito? Bom, quando a gente fala, então, tomando, por exemplo, a suinocultura, o que seria, né, uma faixa de termoneutralidade? A gente percebe aí, por exemplo, para leitões neonatos na maternidade, entre 30 e 32 graus. Leitões na fase de creche, entre 26 e 28 graus. E aí a gente já passa a diminuir um pouquinho essa faixa de temperatura quando nós falamos de indivíduos mais maduros. Ou seja, algo entre 18 até mais ou menos 24 graus, quando nós já temos o maior desenvolvimento termorregulatório desses indivíduos. Bom, quando nós pegamos aí essas faixas de temperatura, exceto, né, para os animais neonatos ou para os indivíduos que ainda são muito jovens, o que que nós temos? É que, na maioria dos casos, os animais eles serão, sim, submetidos a altas temperaturas ambientais. Consequentemente, o que que nós temos? Que o desafio, né, por calor, o estresse por calor, será uma verdade para o que nós temos aí, sistemas de produção animal. Bom, e por que que nós temos um efeito negativo quando os animais eles estão nessa faixa de alta temperatura ambiente? Porque uma das respostas que nós temos é justamente que o animal ele passa a tentar manter a homeotermia por meio de respostas latentes. Ou seja, nesse caso, ele aumenta a frequência respiratória, que é uma resposta que tem um gasto energético muito alto para o animal. Então, se ele gasta energia justamente para manter a homeotermia, ela, que poderia ser utilizada para a produção dos indivíduos, ela deixa de ser utilizada. Ou seja, nós temos um indivíduo menos eficiente. E ainda, se nós olharmos pelo outro lado, né, no qual o indivíduo ele diminui a sua produção metabólica de calor, uma das primeiras respostas é diminuir o consumo alimentar. Então, nós temos que o indivíduo ele terá uma menor quantidade de nutrientes para os processos de produção. Bom, se a gente der uma olhada, então, nesses mecanismos que são utilizados, fica muito claro que a diminuição do consumo alimentar é a principal resposta do indivíduo quando ele está em uma situação de estresse por calor. E aí nós temos inúmeras fórmulas, né, que já foram desenvolvidas para que a gente possa calcular esse impacto e até convido, né, a vocês aí no momento posterior de consultarem justamente essa literatura para que vocês já possam ter uma ideia. Se a temperatura ambiental ela passa de 24 para 30 graus, qual é o efeito negativo no consumo alimentar dos indivíduos? Será que no meu sistema de produção isso está acontecendo? Será que o impacto é maior, menor? E como que eu poderia atuar para que eu possa garantir, no mínimo, aí um animal eficiente, apesar dessa baixa temperatura? Ou como eu poderia realizar alguns ajustes para que o efeito negativo da alta temperatura ele seja menor? Bom, se a gente pegar um dos estudos, né, que foram realizados, e justamente com animal em crescimento, o que nós temos aí nesse gráfico? Nós temos justamente, então, no eixo X aqui, a temperatura ambiente, que ela está mostrando saindo de 20 graus até aproximadamente 36 graus Celsius, e aqui o consumo alimentar dos indivíduos. Bom, nesse trabalho, eles analisaram diferentes categorias de indivíduos, ou seja, animais de 30, 60 e 90 quilos, né? Então, o que que nós temos? Que com o aumento da temperatura ambiente, independente do peso vivo dos animais, o aumento da temperatura, ele resultou em diminuição no consumo alimentar. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, saindo de 24 graus Celsius, que é a faixa de termoneutralidade, né, pelo menos para suínos em crescimento, e indo para 30 graus, nós tivemos uma redução de 140 gramas por dia no consumo alimentar para animais de 30 quilos e uma diminuição de aproximadamente 0,5 quilo de consumo de ração por dia para animais de 90 quilos. Então, vocês conseguem imaginar o impacto da temperatura ambiental nesses animais é extremamente elevado. E se um animal ele não consome ração, ele não consome nutrientes, consequentemente esse animal também ele não conseguirá crescer, ele não conseguirá desempenhar. E nesse caso, ao falar de animais, né, em crescimento, nós estamos falando de deposição de carne que vai ser comercializada. Então, Tomando o mesmo exemplo, nós temos que o aumento da temperatura ambiental, ele resultou na diminuição do ganho de peso dos indivíduos. Tomando por base, então, indivíduos de 30 quilos, nós tivemos uma diminuição de 120 gramas por dia dos animais, e indivíduos de aproximadamente 90 quilos, uma diminuição de 220 gramas por dia no ganho de peso. Então, se a gente se extrapolar para um sistema de produção que comercializa 200, 300 animais, né, por semana, vocês podem imaginar o impacto negativo que nós temos nessa condição. Bom, e quando falamos desse aumento da frequência respiratória, que é gasto de energia para os animais, não sei se é muito fácil, né, visualizar isso, e aqui eu trago alguns exemplos. Vamos dar uma olhada aí nesses animais, dois suínos, que estão em determinada temperatura ambiental. Esses animais aqui, a gente poderia julgar que eles estão em uma condição de alta temperatura ambiental? Será que eles estão em uma condição de estresse? Bom, ou são esses animais aqui que estão em uma situação de alta temperatura ambiental? Então, pessoal, nesse segundo vídeo, a gente percebe o animal ventilando, né, devido a essa maior frequência respiratória. Então, se o indivíduo ele está justamente tendo essa maior frequência respiratória, ele está gastando energia. Nada mais é do que contração, relaxamento e diafragma, e toda essa energia que poderia ser utilizada para a deposição de carne do animal está sendo desviada para a termorregulação. É o mesmo caso quando a gente olha aqui, por exemplo, se a gente olhar essas vacas, olha a condição desses indivíduos. Será que um animal que está naquela condição, ele está no seu ótimo produtivo? Será que ele está, de fato, produzindo tanto que ele poderia produzir? E ainda, além do prejuízo, né, para o animal em si, o prejuízo econômico, a falta, né, de ganho econômico do nosso ótimo, e o bem-estar? Será que nós estamos oferecendo as melhores condições para esses indivíduos? Provavelmente não. Então, nós temos que ficar muito atentos, né, em tudo que acontece naquele ambiente, e o nosso principal indicador é o indivíduo. Ele está ali mostrando para a gente que ele está em uma situação de estresse por calor. Por sua vez, muitas vezes nós não tomamos nenhuma atitude. E quando a gente fala, né, de como o animal ele se termorregula, ele tem aí o aumento, né, por exemplo, nesse caso da temperatura cutânea. Então, unicamente por meio de um termômetro, a gente já poderia saber se esse animal ele está dentro da faixa de termoneutralidade ou não. Então, hoje fica muito fácil a gente comprar aquele termômetro a laser e dentro dos nossos sistemas de produção, a gente já ter indicativo se o animal ele está em uma situação de conforto. Ao mesmo tempo, se nós olharmos também, né, a frequência respiratória dos animais, a gente já observa para suínos em crescimento que a partir de 22 graus Celsius ele já tem um aumento na frequência respiratória. E unicamente olhando como o animal ele está naquele sistema, nós já temos aí se ele está em uma situação de conforto ou desconforto. E, portanto, deveríamos atuar. Bom, também temos esses animais com uma severa alteração das respostas endócrinas. Quando o indivíduo ele está numa situação de calor, ele tem por intuito diminuir a sua termogênese. E uma das respostas que nós temos é justamente diminuir os hormônios da tireoide e também uma diminuição do cortisol quando esse indivíduo ele está em uma temperatura elevada. Então, essas alterações endócrinas, elas também têm um papel significativo no metabolismo de nutrientes dos animais, que, consequentemente, deve ser considerado nos sistemas de produção. Bom, quando nós falamos, né, saímos aí um pouquinho dos animais em crescimento, agora nós passamos, por exemplo, para fêmeas em lactante, que aí ela possui outro processo biológico, a produção de leite. E hoje, quando nós falamos de fêmeas suínas, o que, que nós temos? Animais que já estão tendo aí 14, 15, 16, 20 animais e eles devem sustentar toda aquela leitegada. Então, sempre que nós falamos em animais que têm um processo biológico a mais, seja produção de leite, seja fêmeas gestantes, elas ainda sofrem mais com estresse por calor quando comparado com animais em crescimento. Fica muito claro aqui que, por exemplo, o aumento da temperatura de 18 até 30 graus resultou em uma diminuição de aproximadamente 42% no consumo de energia metabolizável para fêmeas lactantes, aproximadamente aí 270 quilos, e uma diminuição de apenas 15% nos animais em crescimento. Então, sempre nós temos que considerar o efeito estresse por calor, ainda ficar muito atento nas fêmeas do nosso rebanho. Haja vista que elas poderão estar em um processo, né, de lactação ou um processo gestacional, o efeito será ainda pior. E sempre que nós falamos de animais, né, que têm um peso maior, eles serão mais susceptíveis ao estresse por calor. Ou temos que considerar esses indivíduos e esses efeitos que nós temos nos animais. E como que fica? Se hoje um melhoramento genético ele está preconizando cada vez mais número de leitões, produção de leite, ou seja, uma vaca hoje, se a gente parte de uma vaca holandesa no plantel, nós teremos aí que bater meta de 35, 40 quilos de leite dia. Então, é um animal que tende a produzir mais e, ao mesmo tempo, produzir mais calor. Ou seja, um indivíduo que sofre naquele sistema de produção. Então, aí nós temos exemplo, uma granja no Mato Grosso com 36 leitões, sendo que antes nós tínhamos 12, 14 animais. Além desse animal ele ter, né, que produzir leite para todos os indivíduos, ele ainda tem todo o desgaste fisiológico para que ele possa manter essa condição. E quando nós falamos justamente dessas fêmeas lactantes, são indivíduos que estão em um estado catabólico negativo, porque ele não consegue consumir de acordo com os requerimentos nutricionais. Então, nós sempre temos aí fêmeas que elas estarão em uma condição de mobilização de reserva corporal, mas nós temos um ideal, 5, 10%. Mas se esse animal ele ainda está em uma condição de estresse por calor, fica ainda pior, porque além de até o final aí da sua vida produtiva. Perfeito? Bom, então nós temos também estudos que correlacionaram, nesse caso aí, um trabalho de meta-análise que foi feito, que avaliou justamente qual seria o impacto do aumento da temperatura ambiental em diferentes parâmetros. Por exemplo, consumo alimentar, produção de leite, mobilização corporal e até o peso do leitão. Então, as equações, elas estão aqui demonstradas e nós sabemos que a faixa de termoneutralidade para fêmeas em lactação 15 a 18 graus Celsius, ou seja, nós temos temperaturas superiores quase o tempo todo, nos nossos sistemas de produção, logicamente, né? Aí quando a gente fala do sul, não é a mesma realidade aqui quando da região sudeste do Brasil, mas nós temos que apenas o único aumento da temperatura de 20 graus Celsius para 25, ele pode resultar em uma redução de 750 gramas por dia do consumo alimentar dessas fêmeas, com o impacto de uma diminuição de aproximadamente 1 quilo de leite dia e uma diminuição de 400 gramas no peso do leitão ao desmame. Não sei aí se todo mundo tem familiaridade com fêmeas suínas, mas nós temos as fêmeas, elas produzem 9, 10 quilos de leite dia. Então, se nós temos aí uma diminuição de 1 quilo, nós estamos tendo um prejuízo aí de 10%. E olha aqui, uma diminuição de 400 gramas no peso do leitão ao desmame. Se falamos aí uma granja que está desmamando, animal de 6, 6,5 quilos, nós deixamos de ganhar 500 gramas no peso do leitão. Ou seja, é um prejuízo enorme, principalmente em um mundo cada vez mais competitivo. Perfeito? Bom, e ainda, quando nós falamos de estresse por calor, muitas vezes nós só partimos do pressuposto que o animal ele vai diminuir o consumo, ele vai deixar de engordar e para por ali. E não. Olha que coisa curiosa. Nós falamos que quando o animal ele está submetido a uma situação de estresse por calor, ele tem uma diminuição no consumo de ração e também uma vasodilatação periférica. Aquilo que a gente falou, né, do aumento da irrigação para que o animal ele possa dissipar mais calor para o ambiente. Perfeito? Mas olha só, se esse animal ele diminui o consumo de ração, ele vai ter menos nutrientes para os órgãos. E um do que é mais afetado é justamente o intestino desses animais que vai deixar de receber nutrientes. Ou seja, nós temos todo um comprometimento da saúde e função intestinal desses animais. Ainda, se a gente fala que é uma condição de estresse por calor, nós temos o sangue indo para a periferia, nós temos então sangue que estão deixando de chegar ou chegando em uma quantidade menor justamente no núcleo do animal. Ou seja, nós temos uma diminuição do fluxo sanguíneo para os órgãos internos e aí nós podemos ter até uma situação de hipóxia nesses órgãos que, consequentemente, irá resultar em uma menor saúde e funcionalidade intestinal. Vamos dar uma olhada aqui nesse estudo. Nele, os animais eles foram submetidos a uma situação de temperatura de 35 graus Celsius e aí nós tínhamos animais em uma condição de termoneutralidade, estresse por calor e animais, que aqui é o pair feeding, que eles consumiram tanto que os animais estavam em uma condição de estresse por calor, mas eles estavam em uma condição de termoneutralidade. O que nós percebemos? Que o comprimento do vírus desses animais, ele diminuiu. Ou seja, diminuiu a superfície de contato com os nutrientes, a superfície absorva e, consequentemente, uma menor eficiência desses indivíduos. E esses resultados confirmados, né, também nesse outro trabalho aqui, que ele também avaliou como é que era aquela barreira intestinal que os animais tinham. Então, por meio de uma análise, né, que nós temos aqui, que é a resistência elétrica transepitelial, o que, que eles acharam? Foi que diminuiu a barreira epitelial dos animais e aí eles passaram a achar uma maior concentração de patógenos na circulação dos indivíduos. Bom, como que isso está acontecendo? Olha só, apenas pelos animais estarem expostos a uma condição de 37 graus Celsius, olha o impacto que isso pode ter na morfologia intestinal. Nós começamos, então, esse gráfico aqui, no qual mostra indivíduos que não foram submetidos a uma condição de alta temperatura. Então, nós percebemos aí os vírus, né, que a gente compara, né, até os dedos, que eles estão em uma excelente conformação. Mas, com o passar do tempo que os animais foram submetidos a essa alta temperatura, aqui iniciando a 2 horas, 4 horas e 6 horas submetidos a uma temperatura de 37 graus Celsius, olha como nós temos todo um comprometimento dessa morfologia do vírus dos animais e ainda ruptura desses vírus. Ou seja, é uma condição na qual ocorre dano na membrana e das junções celulares, permite uma maior permeabilidade, mas tá passando nutrientes? Está passando nutrientes, mas também está passando patógenos. E ainda, uma menor capacidade desse indivíduo de utilizar os nutrientes, unicamente por ser submetido a uma temperatura de 37 graus Celsius. E quando nós falamos, como que aquele intestino deveria estar? Ele deveria funcionar como uma barreira, na qual a gente poderia ter o transporte aqui, né, para celular, né, e também aquele associado à absorção dos nutrientes. Mas se o indivíduo ele está em uma situação de desafio, nós temos justamente essa ruptura, principalmente né, das proteínas de junção. Então, isso a gente tem, nós temos as onocludas, ocludinas e claudinas, né, que elas passam a permitir essa passagem. Passa nutrientes, mas também nós estamos passando aí patógenos, que consequentemente irão desenvolver um processo inflamatório nesses indivíduos. Ora, e se nós temos um processo inflamatório? Eu sempre comparo inflamação quanto fogo, né? Então agora vocês devem estar até aí no sul, uma temperatura mais baixa do que a que eu estou aqui em Viçosa. Um fogo é excelente, né? Quando está fazendo frio, então aí vocês podem estar, né, com uma lareira acesa para tomar um vinho, é excelente. Mas e se a gente perde o controle desse fogo? E se pega fogo na casa? É extremamente destrutivo. Então, o estresse por calor, ele pode levar até um processo inflamatório exacerbado. E, consequentemente, nós teremos um efeito deletério no indivíduo quando falamos de performance. Por que isso? Bom, se a gente fala na ativação, né, primeiramente, da resposta inflamatória, e aí pode até vir a ser uma resposta imune dos animais, o que acontece? Primeira coisa, quando o animal está numa situação aí doente, você me pergunta, ele está comendo? Deu febre? Então, uma das primeiras respostas neuroendócrinas que nós temos é justamente o aumento, né, da temperatura interna, que é uma resposta do indivíduo. A resposta de febre, ela até certo ponto ela é benéfica. E ainda nós temos o animal que ele para de consumir. Só que aí, olha que contradição. O animal para de consumir, ele para de ter nutrientes ali de forma exógena, mas ele tem o seu metabolismo aumentado para que a temperatura interna dele possa aumentar. Ou seja, ele tem um desvio daquela energia e ainda ele deixa de comer. Ainda nós temos que em alguns sítios, né, do organismo, por exemplo, no fígado, nós teremos um aumento na síntese de alguns compostos, por exemplo, proteínas de fase aguda, elas serão sintetizadas, ainda nós temos os componentes da resposta imune. E como o animal ali não está consumindo, da onde que ele vai tirar os nutrientes? Justamente das reservas endógenas. Então ele passa a quebrar músculo, ele passa a mobilizar lipídio. Ou seja, nós temos toda uma alteração da partição dos nutrientes, dos processos que poderiam ir, né, para a produção, mas aí eles estão associados à resposta imune. Isso unicamente associado a potencialmente um estresse por calor que aquele animal sofreu. E muitas vezes nós desconsideramos isso. Bom, e se nós temos um animal que está nessa condição de desafio, está numa condição de inflamação? Aqui é um estudo, né, que ele realizou em indivíduos que foram colocados em diversas situações de desafio. Isso aqui unicamente para a gente ter uma clareza de como essa alteração na sanidade, na condição do indivíduo, ela pode afetá-lo. Sempre que foi associado a uma ativação da resposta imune, seja por micotoxinas, infecções respiratórias, infecções digestivas, ou até más condições de higiene, nós tivemos que, quando comparado a um grupo controle, os animais tiveram uma diminuição no consumo alimentar e uma diminuição no ganho de peso. Logicamente, a magnitude dessas respostas elas variaram de acordo com o desafio, mas sempre negativo. E o estresse por calor ele pode potencializar esse efeito negativo. E ainda, nesse trabalho que nós fizemos, na qual nós submetemos os animais a uma condição, né, de desafio inflamatório, nós ainda percebemos que os animais eles passaram a requerer mais nutrientes para que eles pudessem ter justamente essa resposta imune ativada. Então, aqui, o que nós temos? São os valores dos níveis circulantes de alguns aminoácidos. antes de um desafio LPS, o que é LPS? Nós demos, é o lipopolissacarídeo, esse aí foi utilizado da Escherichia coli, nós injetávamos nos animais. Injetávamos para que eles pudessem ter uma resposta inflamatória. E aí a gente mediu os níveis circulantes antes do LPS e após essa aplicação. O que é que nós encontramos? Que após o LPS, os níveis circulantes desses aminoácidos, de alguns aminoácidos, eram menor, significando que o indivíduo estava utilizando mais, ele precisava daquele nutriente para a resposta inflamatória que foi causada pelo LPS. Então, se uma situação de calor, nós temos que o animal ele perde aquela proteção do intestino e, consequentemente, ele é submetido a uma inflamação, logo, nós temos também toda a alteração no metabolismo de nutrientes. E, neste caso, nós achamos um maior uso, maior requerimento de glutamina, tirosina, treonina e triptofano. Logicamente, não temos tempo, né, para enveredar em cada um desses aminoácidos, mas talvez numa próxima oportunidade a gente possa discutir isso. Mas nós temos, né, dentro desses aminoácidos, aqueles utilizados para gliconeogênese. Nós temos outros utilizados para produção de mucina, consequentemente o muco, que será uma resposta dos indivíduos. Nós temos outros também utilizados para a síntese de proteínas de fase aguda. Então, nós temos uma maior demanda desses indivíduos por esses nutrientes. E ainda, associado a esse estudo, o que, que nós achamos? Nós colocamos animais, por exemplo, nessa estrutura aí, né, que são as câmaras respirométricas, né, na qual é possível a gente medir a produção de calor dos animais, e ainda a gente associou, a gente mediu a temperatura desses animais por meio desse dispositivo aqui, ó, que a gente podia medir a temperatura interna desses animais em tempo real. E o que, que nós achamos? Que sempre que os indivíduos eles eram injetados com o LPS, ou eles tinham, né, aquela condição de start inflamatório, eles tinham um aumento na sua temperatura interna. E esse aumento na temperatura interna é associado também a um aumento na produção de calor. Ou seja, nós tivemos que, para esses animais, o aumento de 1,3 graus Celsius na temperatura corporal, para que isso acontecesse, era necessário um aumento de 10% do metabolismo. O que isso resulta, gente? É que para cada um grau que o animal ele aumenta numa resposta febril, que potencialmente ela foi causada pelo estresse por calor, ele precisa de aumentar em 10% o seu metabolismo. Ou seja, se é um animal que está consumindo 1 quilo de ração, 100 gramas está sendo desviado apenas para essa resposta e nós estamos deixando de ganhar. Perfeito? Bom, e aí? Se nós já temos toda uma realidade, né, que os animais eles serão submetidos a uma condição de alta temperatura, seja devido ao aquecimento global, seja intensificação dos sistemas de produção em países quentes, ou até uma maior susceptibilidade desses indivíduos a alta temperatura, será que nós vamos correr disso aí e ficar justamente com o copo vazio? Ou será que nos cabe, né, justamente enfrentar e justamente temos um porquinho aí, né, um cofrinho mais cheio, um sistema mais sustentável. Bom, para isso nós temos diferentes métodos de ação. Nós temos tanto estratégias ambientais, estratégias nutricionais e também estratégias genéticas. Logicamente, né, não conseguimos enveredar em todas elas, mas nós temos aí algumas opções. Bom, como estratégias ambientais com um enfoque ali justamente nas fêmeas lactantes, preocupação quando nós falamos do nosso sistema, né, de criação de suínos, principalmente em países de clima quente, uma excelente alternativa que nós temos é justamente essa, resfriamento do piso das fêmeas, né? Nós sabemos que quando nós temos as fêmeas lá no nosso sistema de produção, elas estão junto, né, com os leitões, então não dá para a gente resfriar o ambiente inteiro. Senão, os leitõezinhos, eles iriam sofrer o estresse por frio. Então, a gente pode realizar o resfriamento localizado. E nesse caso do resfriamento de piso, é um sistema que a gente coloca tipo uma serpentina dissipar mais calor pelas respostas sensíveis, que não tem um custo muito elevado. Então, aqui resultados desse experimento. Aqui mostrando o piso, que era resfriado, uma temperatura de 26 graus Celsius, e aquele que não sofreu um processo de resfriamento ficava 38 graus. Como que o animal dissipa calor? A mesma coisa, se a gente estiver numa situação de alta temperatura, vocês irão optar por deitar no asfalto quente ou por deitar dentro da sala ali, naquela ardosa geladinha. Lógico que é na ardosa geladinha, porque a gente consegue dissipar mais calor. Foi justamente isso que foi pensado para esse trabalho. Permitir que a porca ficasse naquele piso mais frio e, consequentemente, possibilitar que ela dissipasse mais calor para o ambiente. E, lógico, existem outros modelos, né, que a gente pode utilizar, deixa temperatura mais baixa. E aí, se o piso estava resfriado, a glândula mamária desse animal, ela também ficou em uma temperatura mais baixa, sendo essa aqui 33 graus Celsius e essa glândula mamária 39 graus. Ou seja, um animal que estava numa temperatura elevada, no processo de termogênese, mas ainda numa situação de calor. Ou seja, todo um comprometimento daquele indivíduo. E aqui, como os resultados que a gente pode perceber, é justamente se a porca ela conseguia dissipar mais calor para o ambiente, então ela podia consumir mais. Foi justamente isso que aconteceu. Um animal que não estava no piso resfriado, né, saiu de 5,6 quilos de ração para no piso resfriado consumir quase 1 quilo a mais. Isso se convertendo em uma maior produção de leite, né, pela porca e também o maior peso ao desmame de toda a leitegada, ou seja, extremamente benéfico para o sistema de produção. E esse experimento, um trabalho ainda muito similar, foi realizado nesse trabalho extremamente recente, né, 2017, que nós temos esse trabalho, que também fez o resfriamento de piso para porcas em lactação. E aí, o que que eles observaram? Que aumentando o fluxo, né, dessa água mais gelada que passava por baixo, uma diminuição da frequência respiratória desses animais e menor temperatura vaginal. Ou seja, contribuímos com o bem-estar desses indivíduos e também possibilitamos que esses animais eles também tenham o um melhor desempenho. Bom, estratégias nutricionais, principalmente quando nós enfocamos, né, mais na área da zootecnia, que é a nossa especialidade, como que a gente faz? Será que a gente dá um vale-refeição para que os animais eles vão até um restaurante lá se alimentar, um self-service, eles podem escolher entre uma salada ou entre uma feijoada, né, uma comida típica aqui de Minas Gerais, e mudando mais aí para o sul, um churrasco? Será que eles conseguem, né, decidir? Não. Os animais, eles não decidem. Quem decide isso é o manejador, a pessoa que está ali, o técnico que está ali. E o que que a gente faz? A gente negligencia isso. Nós estamos fazendo dietas adaptadas para a temperatura ambiental que os animais eles são expostos? Não. Então, na maioria das vezes, a gente está fornecendo feijoada, churrasco o tempo todo para animais que estão em uma temperatura elevada. E aí? Será que seria dessa forma que a gente deveria atuar? Não. E nós temos alternativas para isso. Como, por exemplo, uma das formas de atenuar o efeito negativo das altas temperaturas é fornecer dietas com o menor incremento calórico. Porque a partir disso, nós teremos que os animais conseguirão consumir mais sem que o processo termogênico seja tão elevado. E uma das estratégias, justamente, diminuir os níveis de proteína bruta nas dietas. Porque nós temos que as proteínas elas têm incremento calórico mais elevado. Se nós atenuarmos isso aí, a gente consegue os animais com maior consumo. Perfeito? E como que isso pode ser realizado? Justamente por meio aí de utilizando o conceito de proteína ideal, no qual nós podemos suplementar os indivíduos com aminoácidos industriais, consequentemente, permitir, né, esse menor incremento. Nesse caso aqui, nós temos, por exemplo, um trabalho com diferentes dietas, sendo a D1 aqui, que era mais concentrada, né, em carboidrato por meio de amido, e depois quando a gente olha tanto a dieta D2 quanto a dieta D3, que tinha uma maior concentração de proteína, tanto desbalanceada quanto balanceada, elas tinham maior incremento calórico. Ou seja, são dietas que a gente deve evitar quando nós temos indivíduos em uma situação de alta temperatura ambiental. E também o que nós estamos trabalhando hoje é justamente com alimentação de precisão, que é atualmente, né, a minha linha de pesquisa. Nós temos aí dois trabalhos recentes, né, no qual o nosso grupo de pesquisa ele acabou de publicar em colaboração com a Unesp e Jaboticabal, que é justamente fornecer a quantidade exata de nutriente para os animais de acordo com dois parâmetros. Aquilo que o animal consome, você vai consumir 2,3, 2,5 quilos de alimento e o potencial que ele tem de ganho. Então, se nós fornecemos aquela dieta, aquela quantidade exata de nutrientes para os animais, conseguem produzir menos calor. Ou seja, é aquele exemplo. Está tendo churrasco calor, mas o indivíduo vai lá e se empanturra de comida. Ele começa a suar, ele começa a ter respostas. E justamente aquilo que ele comeu a mais não está indo para o indivíduo. Então, como que a gente consegue realizar isso? Pelo meio do uso, né, de comedores automáticos, possibilitar que esses animais, né, exata de nutrientes que serão fornecidos. Pensa aqui nas instalações lá da Unesp Jaboticabal, na qual, por meio desses alimentadores automáticos, a gente tem o quanto que esse animal consome, quanto que esse animal ele vai ganhar por meio de tudo que seria predito e, consequentemente, a gente vai fornecer aquela quantidade exata. E ainda nós temos estratégias genéticas. No caso da bovinocultura, é extremamente bem utilizado, né? Então, nós temos aí os animais de origem europeia ou os animais de origem indiana que são utilizados de acordo com o custo de produção, salvo agora que nós temos, né, um grande problema, até conversei hoje, né, com o professor Pedro aí de vocês, que justamente nós temos hoje animais angus que estão sendo criados em região do norte de Minas, região do norte do Brasil, em confinamento, sem nenhum sombreamento. Ou seja, indivíduos que estão, devido hoje, a se pagar por aquela carne, são colocados, né, nesse ambiente de extremo estresse por calor, mas nós temos todo um comprometimento da condição do indivíduo, do bem-estar deles. E aí, será que nós devemos optar mais por raças comerciais ou raças nativas em um sistema de produção? E nós já temos, por exemplo, nesse trabalho que comparou-se, né, qual foi comparado, aí as respostas termorregulatórias de indivíduos large white com indivíduos crioulos, suínos dessa rala aí crioula, que eram nativos, que eles tiveram uma menor ativação das respostas termorregulatórias quando submetidos a um ambiente de alta temperatura. Bom, e por que que a gente ainda não utiliza na suinocultura? Por que a gente não utiliza na avicultura? Porque ainda nós temos que esses genótipos mais nativos, né, eles têm um baixo desempenho. Mas talvez a gente pode utilizar, por meio do melhoramento genético, utilizar genes ou algumas características específicas desses indivíduos que permitem a maior termotolerância desses animais. Correto? Então, isso também é uma nova perspectiva que nós temos para utilizarmos em condição de estresse por calor. Ok? Bom, e infelizmente, né, como conclusões aqui da palestra, com palavras, né, que eu gostaria de deixar para vocês, a minha intenção era ficar aqui a noite inteira discutindo com vocês, mas é que hoje nós temos que a produção animal, ela é uma competição. Principalmente quando nós temos todo esse sistema globalizado no qual vivemos, que se um mercado fora do Brasil ele oferece um produto com um preço inferior, é justamente naquele mercado que os consumidores irão procurar. E ainda, quando a gente olha pelo local, se nós temos um sistema de produção que permite um custo menor e, consequentemente, um preço mais barato, será justamente isso que irá definir a compra pelo consumidor. Então, ao pensarmos em uma competição, eu espero que todos nós aqui queiramos ser justamente esse porquinho, que esteja na frente, que esteja se adaptando melhor, que esteja com os custos mais baixos e, consequentemente, sendo mais competitivo no mercado. E nós só conseguiremos isso por meio da ciência e por meio de utilizá-la a nosso favor, para que a gente possa, então, se adaptar a esses desafios que nos são impostos, que nos são colocados. Logicamente, comparei ali quanto ao Covid, mas é uma situação completamente distinta. Todos os sinais estão aí, que nós devemos adaptar os sistemas de produção para alta temperatura ambiental ou até para maior susceptibilidade dos indivíduos a essas condições de desafio. Então, que a gente possa se formar, que a gente possa utilizar dessas informações para nos tornarmos mais competitivos. Então, aí, agradeço, né, pela oportunidade que foi dada. Fica aqui o meu muito obrigado. Espero aí que todos vocês fiquem muito bem, né, apesar desse grande momento de incerteza. E fica aí, né, o meu abraço virtual, que não poderá ser dado, né, que no caso, se eu estivesse aí, talvez teria uma confraternização, especialmente associada ao Dia do Zootecnista, mas teremos outras oportunidades. E deixo aí o meu contato, caso vocês queiram estar aí com alguma dúvida ou querendo algum material, fica aí à vontade para vocês. Forte abraço. Muito bem, professor. Gostaria de parabenizá-lo pela excelente palestra proferida. Eu adorei demais, estava aqui vidrado, aqui olhando, assistindo a palestra do senhor. E coletando as diversas perguntas que, felizmente, recebemos, né? Ótimo! Diversas perguntas que, em seguida, já vamos iniciar. Mas, primeiramente, professor, se o senhor me permitir, eu gostaria de fazer um adendo aqui, rapidinho, em virtude de alguns probleminhas técnicos que tivemos aqui, e fazer um esclarecimento para os nossos, para o pessoal que está assistindo a gente aí em casa. Beleza? Perfeito, fica à vontade. Beleza, professor, obrigado. Então, pessoal, eu gostaria de fazer um adendo aqui em nome do Centro Acadêmico de Zootecnia da UDESC. Eu gostaria de esclarecer que esse é o nosso primeiro evento online e, por isso, demonstra a nossa impossibilidade e até um pouco de dificuldade de conseguir produzir algumas ferramentas para gerar certificados. Devido a não possuir um meio viável para a gente conseguir produzir, houve ali alguns problemas, em que nenhuma publicação que a gente postou mencionamos que haveria a produção de certificados, né? Mas sempre que nos procuravam, a gente explicava o motivo do qual não conseguimos fazer certificados. E a gente sabe também o quanto é importante um certificado para comprovar no currículo lá no futuro. E por isso a gente vai usar todas as críticas como algo construtivo, né, para a gente poder melhorar na próxima vez. Em nome do Centro Acadêmico, então, mais uma vez, eu gostaria de pedir desculpas pelos equívocos e transtornos, e novamente agradecemos muito a todos que realmente se interessaram em participar desse momento de construção do conhecimento, tá? Então, acho que já dá para a gente ir para as perguntas. E só mais uma coisa aqui, como tem muitas perguntas, se o seu questionamento não for contemplado, você pode nos enviar no e-mail, até mesmo como o professor mencionou ali no final de sua palestra, né, que ele deixou o contato dele para quem quiser entrar em contato, para sanar algumas dúvidas. Professor, temos aí então uma lista com 11 perguntas. Perfeito. Que foram selecionadas ali, mais ou menos em ordem de chegada. E temos aqui a primeira, do Pedro Miranda. Ele disse assim: professor, eu trabalho com ovino caprinocultura no sertão alagoano, no município Delmiro Gouveia. Aqui, na época de seca, os animais sofrem muito. Nessa época, temos muito declínio na produtividade. Tentamos manter sombrites a campo, mas a grande maioria ainda não usa essa opção. Como podemos criar ferramentas como podemos criar ferramentas para melhoria para o conforto térmico desses animais? Tá. O que eu gostaria de deixar bem claro é que a forma principal da gente manter a produção dos animais é mantê-los na zona de termoneutralidade. Sempre que nós falamos em estratégias que podem ser utilizadas, de longe nós estamos falando de algo que vai permitir que os animais tenham o mesmo desempenho que eles estivessem naquela condição ali de temperatura na faixa termoneutra. Perfeito? Então, partindo desse pressuposto, a melhor estratégia sempre vai ser a ambiental. Sempre permitir que a temperatura ambiente esteja dentro daquela faixa. Logicamente, aí a pergunta, né? Acredito do Pedro, que os animais eles são criados de forma extensiva, né? E principalmente na época de calor durante o sertão, como que a gente controla o ambiente? Impossível, né? Como a gente, por exemplo, instalar alguns sistemas de climatização? Mas aí ele já começou. Por meio, por exemplo, do uso de sombrites, por meio de colocar uma vegetação ali que ela tem, né, uma maior absortividade, por meio também de fornecer esses animais água com uma... Não é água quente para o animal, não, tá? É fornecer água fresca para os indivíduos, para que eles possam se termolar de uma melhor e, se possível, fazer uma suplementação. Que esses animais eles já vão estar em uma condição de estresse por calor, então, se possível, ainda suplementar a dieta desses animais. Que aí, aquele pouco que eles forem ingerir, isso aí poderá atingir os requerimentos nutricionais desses indivíduos e, consequentemente, eles se termorregularem. Não te escuto. Seu microfone acho que está cortado. Desligado. Ok, perdão. Acho que agora voltei, né? Sim. Te escuto. Beleza. Perfeito, professor. A gente vai dar sequência, sim, uma atrás da outra, até porque são bastante questionamentos, a gente não quer se delongar muito, né? Então, o professor já vai dar sequência à segunda pergunta aqui, que vem da professora, que é inclusive a nossa professora do departamento, a professora Maria Luísa Nunes Otti. Professor, qual a sua opinião sobre o uso de resfriamento localizado na região hipotalâmica de porcas em maternidade? Perfeito. Obrigado, viu, professora, pela pergunta. Esse resfriamento localizado, né, o que, que a gente tinha? Alguns sistemas eles utilizavam, né, aqueles túneis justamente na nuca do animal para realizar o resfriamento. O que, que a gente tinha? Primeiro, um sistema ineficiente que a gente tem quando a gente fala energético, né, para esses indivíduos, e ao mesmo tempo é um sistema que ele causa dois problemas para os leitões. O primeiro aí, ele pode resfriar também os leitões, então levando a um desafio de estresse por frio, e o outro é elevação de partículas, poeira. Consequentemente, a gente tem pode haver, né, até problemas respiratórios nesses indivíduos. Então, o que eu tenho hoje é desaconselhado esse tipo de sistema, devido, né, à eficiência dele, que não é tão boa, e ainda aos problemas que pode ocasionar na leitegada. Mas a gente sabe, né, que na década de 90 aí a gente teve esse sistema ele sendo bem difundido nos sistemas de produção, justamente na região hipotalâmica, ou seja, mirava aí na nuca dos animais. Tivemos até alguns sistemas promovendo gotejamento, então isso aí é também hoje desaconselhado, porque modificava muito a baia dos indivíduos. Hoje, o que, que nós temos como alternativa é que ainda falta um ajuste. Então, é o uso justamente, né, daqueles painéis que a gente tem a pressão negativa, para quem ainda não é familiarizado, até aqueles são utilizados em casa de vegetação, que a gente tem um resfriamento evaporativo quando o ar, né, ele passa por aquela lâmina d'água, então ele vai ter a evaporação das gotículas de ar, consequentemente ele entra numa temperatura mais baixa ali dentro do galpão. Mas ainda falta um ajuste mais fino. Por quê? Como a gente tem algumas instalações que tanto a velocidade do ar que entra quanto a temperatura, ela ainda não está muito boa, está sendo prejudicial para os leitões. Mas eu acredito aí que no próximo ano, nos próximos 2 anos, a gente terá uma maior clareza, né, de como a gente pode fazer um ajuste mais fino, também uma maior proteção do leitão, para que a gente possa, então, não comprometer nenhum nem outro. Também, pensando aí no leitão, se ele tiver alguma susceptibilidade ao estresse por frio, a gente tem também outras alternativas, como, por exemplo, aquecimento do piso do leitão, que é uma estratégia bem utilizada. Isso mesmo, até porque, que nem o professor comentou ali aqui no Sul, esse tipo de estratégia é muito bem-vinda, né? Uhum. Vamos dando sequência aí às perguntas. Deixa eu ver a próxima aqui. O próximo questionamento é de Carol Pires. Professor, o controle térmico, além de melhorias na reprodução, também seria uma forma de biosseguridade? O controle da temperatura também seria uma biosseguridade, é isso? Isso. Tá. Olha, isso aí a gente olha de duas formas. A primeira é o animal. Se nós temos um animal que nós damos a ele uma melhor capacidade, né, de responder a um desafio, perfeito. Isso aí pode ser considerado, né, até uma forma de biosseguridade, porque ele vai não transmitir aquela doença ou potencialmente ele não vai infectar outros animais. Isso aí já indo aí para a biosseguridade, vamos imaginar lá no caso de leitões, né? Isso é muito comum na fase de creche. Tem dia que tem um estresse por calor, às vezes estoura uma diarreia ali na fase de creche. Então, um leitão que é mais susceptível àquela temperatura, talvez ele vai ter uma diarreia bacteriana e ele pode contaminar outros indivíduos. Então, isso aí. Por um lado, sim, né? Nós temos que poderia ser utilizado até como estratégia. Nós estamos evitando que os animais adoeçam e potencialmente ele possa infectar outros indivíduos. Bom, e ainda nós temos a característica ambiental. Quando a gente fala de controle da temperatura e até estresse por calor, nós temos um dos principais problemas, a associação de umidade relativa e alta temperatura ambiente. Por quê? Nós temos tanto a maior disseminação dos patógenos quanto dos vetores de doença. Então, se nós temos um ambiente que associa ambos, aí a gente também pode estar propiciando, né, o maior desafio sanitário no ambiente, aí nós entramos na biosseguridade. Show. Acho que a Carol Pires foi contemplar. Uma excelente resposta. A próxima pergunta, professor, é da Iracilda Santos. Professor, então, devido ao calor, consequentemente, o animal consumirá mais ou diminuirá o consumo? Essa é uma questão aí que é muito falada, né? Tanto no dia a dia do curso de zootecnia, quanto acredito que nas propriedades rurais. Tá. Em condição de alta temperatura, o animal reduz o consumo alimentar. Por que que ele reduz o consumo alimentar? Porque nós temos o efeito termogênico do alimento. Então, ele diminui o consumo para diminuir a termogênese, diminuir a sua produção interna de calor. Em situação de baixa temperatura ambiente, o animal aumenta o consumo alimentar pelos mesmos motivos. Se ele está em uma condição de estresse por frio e ingerir alimento produz calor, ele consome mais, ele aumenta a sua termogênese. Então, em uma condição de estresse por calor, o animal diminui o consumo. Não existe essa máxima. Ah, se o animal está em uma condição de estresse por calor e ele tem os requerimentos deles aumentados, às vezes por uma maior ventilação, aumento da frequência respiratória, ele consome mais por causa dos seus requerimentos, de forma alguma. Por quê? Consumir alimento gera calor. Perfeito. Isso aí, de fato, a gente vê bastante, né? Como comentei anteriormente, isso é algo que é nítido, né? A gente vê na produção durante o dia. Bom, a próxima pergunta é de Luísa Santos. O sistema de produção compost barn, por ser com maior quantidade de animais em um mesmo ambiente, pode causar maior desconforto térmico? Qual seria a solução para o problema? A Luísa perguntou da agronomia do Instituto Federal, acho que de Concórdia. Professor, com a palavra. Você só me dá o positivo se foi o que eu entendi. No sistema compost barn, por ter um número maior de animais, qual que é a susceptibilidade dos indivíduos, é isso? Eu vou repetir porque a pergunta, um professor. Pouco, perdão, pode falar. Não, tranquilo, tranquilo. Assim que o professor tiver alguma dificuldade de entender, o senhor me avisa que eu tá. Repito a pergunta. Tá. O sistema de produção compost barn, por ser com maior quantidade de animais em um mesmo ambiente, pode causar maior desconforto térmico? Qual seria a solução para o problema? Tá, só no finalzinho que eu acho que cortou, mas entendi. Acho que deu certo a pergunta. O compost barn, qual é o objetivo do compost barn? Não é colocar os animais em situação de estresse por calor, pelo contrário. O sistema de compost barn, né, ele está associado ao maior número de indivíduos em um galpão, mas o projeto do compost barn, ele tem que contemplar a situação climática daquele local. E como que vai evitar por meio mais alto, por meio das aberturas laterais? Sempre que a gente vê um compost barn, né, na maioria das vezes ele está associado com um sistema de ventiladores. Então, aí nós estamos passando para um sistema mais controlado, mas também com um sistema de maior controle das condições ambientais externas. E até serve para a proteção dos indivíduos. Por quê? A partir do momento que os animais eles são confinados, eles estão em um galpão, primeiro aí a gente já está evitando aquele recebimento de radiação direta pelos indivíduos. Além disso, a gente coloca ventilador. Tem alguns que tem até o sistema de lanterninha, então que promove aquela circulação de ar e justamente permite, né, uma melhor condição no interior. Então, não. O objetivo do compost barn é justamente fornecer melhor condição ambiental para os indivíduos. Aí a gente parte, né, desde a cama de uma boa qualidade, um melhor bem-estar, a própria temperatura que nós temos ali dentro, umidade relativa, menor radiação, etc. Ou seja, é um sistema bom. Por sua vez, ele tem que ser bem ajustado. Se me permite até colocar, um dos maiores problemas que a gente tem hoje de compost barn é o sistema de ventilação mal ajustado. Às vezes a gente entra dentro de um galpão de compost barn que a gente não aguenta ficar lá dentro, que a gente tem ali um ventilador, o vizinho comprou numa potência, o outro vizinho vai lá com na potência duas vezes maior do que o vizinho, né, para mostrar que aquele compost barn é ainda melhor. O que é que a gente tem? Sistemas completamente desregulados. Então, tem um gás de energia, você entra lá, parece que você está na frente de uma turbina de avião, ressecamento de mucosa dos indivíduos, leva até a inflamação, nós temos problema respiratório das vacas que estão ali naquela cama. Então, tomar cuidado. Tá? Perfeito. A próxima pergunta, professor, é de Julie Victoria. Está me ouvindo bem, professor? Sim. Ok, vamos lá. O professor, a questão do plano ABC e os envolvimentos... Espera só um pouquinho. Acho que deu algum erro aqui. Bom... eu vou ler, professor, eu acredito que o senhor vai entender o que a Julie tentou escrever aqui. Professor, a questão do plano ABC e os envolvimentos COP21 de Paris e as esperanças... Meu Deus, eu acho que ficou um pouco confusa essa pergunta, eu peço desculpas para a Julie. Dando continuidade aqui, as esperanças para o COP25, que as metas são diminuir a temperatura mundial, no que a pecuária pode contribuir? Ah, tá. Bom, eu acho que a Júlia, né, ela faz referência aí, são justamente, né, os acordos, né, que nós temos referente ao aquecimento global, cujo intuito, né, que nós temos no acordo, por exemplo, de Paris, é um comprometimento, né, tanto das atividades industriais quanto também da agropecuária, num primeiro momento, de diminuir, em segundo, de estabilizar o aquecimento global. Como que a pecuária ela pode atuar? Extremamente complicado, né? Quando a gente olha, por exemplo, para acho que até agora essa pergunta serviu, inclusive, para mim, né, para aprender bastante aí, que não estava por dentro desse assunto aí. Acho que, inclusive, foi esse o motivo de eu ter um pouco de dificuldade na leitura aí. E se não contemplei, fica, eu peço que pode mandar por e-mail, pode contactar por e-mail. Ok, muito bom. A próxima pergunta, de Poliane Cavallari. Professor, em relação à pecuária, os animais com estresse térmico, qual o impacto negativo que isso poderia causar em relação à qualidade de carne? Tá. Bom, isso aí, primeiro, depende de quando o animal ele sofreu estresse. Eu vou falar aqui do estresse por calor, tá? Depende de quando o animal sofreu estresse por calor. Se ele sofreu esse estresse por calor em um período não tão próximo do abate, geralmente o animal ele consegue recuperar. Perfeito? Então, nós não percebemos que um estresse que o animal sofreu hoje, nós iremos perceber esse efeito daqui a um mês, daqui a dois meses, quando a gente fala de qualidade da carne. Bom, se esse estresse por calor que o animal tem, ele é, por exemplo, crônico, o que que nós já estamos observando? É justamente a carne DFD. Esse animal, o que que ele tem? Um menor consumo alimentar. Consequentemente, quando ele chega lá para o abate, ele pode ter o resultado de um estresse crônico, consequentemente a carne DFD, que aí o nível de pH ele não vai conseguir cair da forma que ele deveria ter caído, ele vai ficar um pouquinho acima. Por sua vez, quando a gente fala do estresse em si próximo ao abate, aí é aquele que pode resultar na carne PSE. Mas esses indivíduos, né, essa resposta está mais associada à condição de manejo em si do que ao estresse por calor que os animais eles sofrerão. Exceto, né, quando a gente tem, por exemplo, aí animais que, ao serem transportados, são transportados no meio-dia, né, com a temperatura extremamente elevada. Então, o que nós observamos também, que isso aí impacta a qualidade da carne. E aí, se é um estresse mais crônico, vai estar associado à carne DFD, e se é um estresse mais próximo aí ao abate, aí nós teremos a carne PSE. Perfeito. Dando sequência, a Camila Campos perguntou se é possível controlar a temperatura de animais que são confinados em locais abertos, como em pastos, por exemplo. Tá. Acho que ela Camila, né? Semi-confinamentos. Isso. Camila Campos. Camila Campos. Ô, Camila, isso aí, mas também depende. Vamos partir para. Primeiro a gente sai do experimental, depois a gente vai para a prática, perfeito? Bom, experimental, nós temos uma série de dispositivos, né? Nós temos alguns bolos que podem ser utilizados, nós já temos também, até de forma autônoma, na qual a gente tem câmeras termográficas que vão ali o tempo todo medir a temperatura corporal do animal. Então, isso aí é extremamente fácil, cada vez mais acessíveis que nós temos esses sistemas. A pasto, o que que a gente tem? nós podemos pegar esses dispositivos, principalmente que a gente coloca chip, né, nos animais. Tem alguns que é de engolir, vai ser temperatura do rumo. Tem outros que é vaginal, né, coloca no animal. E tem outros também próximo, por exemplo, aqui, a veia desses indivíduos. Você pode amostrar esses indivíduos e ver qual que é a temperatura. E também a gente tem animal a pasto. Nós temos termômetro a laser que pode ser utilizado. Hoje, uma câmera termográfica, ela está na base aí de R$ 3.000, R$ 4.000, uma mais simples, né? Que a gente tem também, ao fazer o manejo desses indivíduos, pode fazer essa medição da temperatura. Então, nós temos esses dispositivos, mas lógico, né? Será que é necessário? Será que apenas eu pautar no consumo alimentar do animal, na frequência respiratória, isso já não dá um indício? E é sempre o que eu digo, às vezes a gente está preocupado demais a comprar termômetro, a comprar aparelhos, e a gente não olha para o bicho. Apenas a gente está vendo ali que o animal está ofegante, isso já fala que ele está numa condição de estresse e calor. Às vezes a gente passa lá no pasto, o que a gente está vendo? Todos os animais na sombra, debaixo da sombra, competindo por espaço de sombra. Será que eu preciso de um termômetro para me falar que os animais estão numa condição de calor? Não, não preciso. Então, o comportamento animal é um dos principais indicadores. Então, se a gente tem ali uma condição que às vezes coloca lá, né, tem uma árvore, aquela árvore está dando sombra, todos os animais estão ali, eles estão em estresse com calor. Exatamente isso, professor. Inclusive demonstrou em vídeos, né, durante a sua apresentação, alguns sinais de estresse por calor, né? Então, bem como o senhor disse, fica muito visível se a gente busca analisar os animais que estão a campo. Vamos dar sequência aí. Vamos dar sequência para o próximo questionamento. Valsemira Domingos pergunta se é possível haver correlação entre estresse por calor com mastite em vacas a pasto. Isso aí é extremamente interessante. Também nós temos que o animal, ele pode estar numa menor capacidade, né, de responder contra uma infecção, mas outro extremamente interessante. Aí nós estamos falando, então, de vacas de leite, né? Então, se o animal está numa condição de alta temperatura, o que ele pode acontecer depois do ordenho, principalmente, né, quando o esfíncter mamário está aberto? Deitar. Então, o que esse animal faz? Ele está numa área úmida, ele encontra uma área úmida, ou ele encontra uma sombra, ele vai lá, deita para se regular, talvez num chão que está numa condição mais fresca. Aí pode ser até um chão devido que vaca urinou ali, outro animal urinou, outro animal defecou, ele deita para sistema regular, consequentemente, aquilo ali pode ser uma porta de entrada para algum patógeno, consequente desenvolvimento de mastite. Perfeito. Isso é muito curioso, né? Como isso pode acontecer no campo. São coisas que a gente não vê que pode ter uma grande correlação, mas faz muito sentido, né? Na prática. Sim. A próxima pergunta de Paqui Lopes, para a imunidade animal, o que é pior, o estresse pelo calor ou pelo frio? Isso é interessante. Olha, posso te falar, tá? Eu fiz experimento com estresse por calor, não fiz com estresse por frio, ainda não encontrei literatura associada a isso, então não poderia dar uma resposta assim, certeira, né? Até gostaria, mas já me gera aqui ideias, né, para próximos trabalhos, próximos experimentos, quem sabe. Mas o que a gente tem? O animal, ele suporta melhor o frio do que o calor. Então, talvez a gente pode ir para, né, o direcionamento que o estresse por calor possa ser mais prejudicial. Eu colocaria como hipótese de trabalho. Olha só, gerando hipóteses aí para futuros trabalhos. Isso aí é muito importante. Exato, exato. Bom, acho que vamos encaminhando aqui para a última pergunta. A nossa 11ª pergunta. Como eu mencionei lá em cima, a gente, devido a ter recebido diversas perguntas, a gente não consegue contemplar todo mundo. Mas eu espero que todos que tenham perguntado tenham sido respondidos pelo professor, e como o professor mesmo disse, a gente falou anteriormente, se sobrarem, restarem dúvidas, nos procurem no e-mail, tanto no centro acadêmico quanto direto ao professor. A última pergunta, então, de Bruna Lira. Aqui no Nordeste, a água é um problema. Então, como estratégia ambiental, seria interessante o cultivo de árvores ao redor da granja de suínos? Eu, repetindo a pergunta, ela perguntou se seria interessante, em relação à água, o cultivo de árvores ao redor da granja de suínos. É, o cultivo, né, dessas árvores, isso é mais lógico, né? A gente aprende desde o início lá da zootecnia, até a questão de biosseguridade, não pode ser frutífera, né? Não pode ser árvore lá que vai passarinho comer, vai levar nada, porque isso é vetor de doença, tá? Mas ter um sombreamento natural e até um artificial, primeiro, é extremamente interessante para que a gente possa diminuir a radiação e temperatura. Quanto à água, esse sombreamento ele pode ajudar, né? A gente até tem uma água na temperatura mais, uma temperatura amena. Mas aí eu até faço uma reflexão. Quando a gente olha a água, a gente pensa aí, né, em colocar uma árvore, etc. Onde é que está a caixa d'água? Tem que pensar, será que a caixa d'água está protegida ou ela está recebendo radiação, né, 12 horas, aí, 13 horas, e na hora que a gente abre a torneira, aquela água sai quente? Como que está a tubulação? Ela está exposta ou ela está enterrada? Então, talvez aí, né, nessa questão da água, primeiro, onde é que está a caixa d'água? A tubulação, ela está enterrada? Qual que é a temperatura que a água sai? E se, após essas medidas, numa caixa d'água protegida, tubulação também enterrada, até com alguma proteção, e ainda a água ela chegar quente, né, que pode ser feito? Justamente um sistema de circulação da água no sistema. Então, o que pode fazer? Tem granjas que já utilizam isso, né? Tem tipo lá um suspiro, que a gente fala, que aí a água ela é aberta, então ela circula em todo encanamento, a gente dá para os animais a uma água mais fresca. Perfeito? Então pode-se ter esse cuidado aí. Perfeito, professor. Acho que nosso tempo passou tão rápido, né? Para mim foi muito produtivo esse dia de hoje e como o primeiro dia de um primeiro evento online, acho que estava todo mundo meio nervoso aqui no centro acadêmico, mas nós agradecemos muito, professor, pela atenção que o senhor disponibilizou para nós, por todo esse conhecimento que o senhor compartilhou com a gente. E, infelizmente, em virtude, né, como o senhor disse anteriormente, em todo esse problema, essa crise, não pudemos fazer presencialmente esse evento. Tenho certeza que também seria muito bom, mas graças ao advento da tecnologia, pudemos disponibilizar as mesmas palestras a diversas pessoas que, de longe, né, como algumas pessoas nos apoiaram, do Tocantins, Sergipe, que não poderiam se deslocar até Chapecó para serem espectadores de palestras tão boas como essa. Bom, eu mais uma vez agradeço ao professor por compartilhar os seus conhecimentos com todo mundo que assistiu a live. E antes disso, antes de encerrar a live, eu preciso pedir para todos que estão inscritos no evento, olhem o e-mail, fiquem de olho no e-mail, na caixa de spam, porque a gente sempre vai estar mandando notícias dentro dos seus e-mails. E amanhã vai ser encaminhado mais um link, né, que é para as próximas palestras, no grupo do WhatsApp, que já temos dois grupos. E para quem não entrou, tem o link, receberá, pode só clicar no link e já entra direto nesse grupo aí e vai para receber maiores informações. Diga, professor. Tá, então, já que nós estamos no encerramento, eu que agradeço, tá, pela oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um momento de aprendizado, né, para mim, tanto esses eventos, defesa de mestrado, doutorado. Então, é um prazer estar. Parabenizo pela iniciativa de todos. Sei aí que vocês se adaptaram, né, a essa nova condição. E fica, então, o meu agradecimento para todos aí do Centro Acadêmico, também para o Gabriel, que é integrante aí, ao professor Pedro também, que auxiliou e que eu tive o contato antes aí dessa participação. E aproveito para fazer um pouco de propaganda, né? É, quem quiser, claro, as portas da UFV, elas estão abertas, né? Tanto para a realização de estágio, realização de experimento, tanto na área de bioclimatologia, na área de suinocultura, avicultura, bovinocultura, falo isso, né, pelos meus colegas, e especialmente agora nós estamos com o processo seletivo para mestrado e doutorado aberto, né? Então nós temos diversas vagas para ambos os níveis, ainda, né, no meu grupo de pesquisa, né, que é o grupo de discussão em suinocultura, nós temos aí vagas tanto nível de mestrado quanto doutorado, então todos serão muito bem-vindos à nossa instituição. Fica aqui o meu muito obrigado. Perfeito, professor. Tenho certeza que o pessoal vai utilizar esse convite aí no futuro. E mais uma vez, né, pessoal, agradecemos muito a todos que assistiram. Fiquem em casa, né, como para se proteger e proteger os demais. Esse é o nosso dever no momento. E assim que pudermos, vamos voltar às nossas atividades. E claro, né, parabéns pelo Dia do Zootecnista, o professor que já é formado, né, nós do Centro Acadêmico e da nossa universidade e de outros que estamos a caminho aí para chegar no mercado de trabalho. Eu acho que é isso. E nos encontramos amanhã em um novo link, beleza, pessoal? Um grande abraço e vamos encerrando a live por aqui. Obrigado.